Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. Pois por meio da fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que se vê, veio a existir daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quando as suas ofertas. Por meio da fé, ainda fala mesmo depois de morto. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunhos de haver agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que buscam. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para salvar sua família. Pela fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é o segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e foi para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem alicerces da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, embora sendo estéril e avançada em idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de Abraão, já sem vitalidade, saiu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, vendo-as, porém, de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que falam desse modo demonstram que estão procurando uma pátria. Se na verdade estivessem lembrando daquela de onde saíram, teriam oportunidade de regressar. Mas agora desejaram uma pátria superior. Isso é a pátria celestial, por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que acolheu alegremente a promessa estava mesmo para sacrificar o seu único filho, de quem se tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recebeu de volta. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de seu futuro. Pela fé, Jacó, estando para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, apoiando na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção de Êxodo dos israelitas e deu instruções acerca de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido por seu pai durante 3 meses porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir prazeres do pecado por pouco tempo, porquanto considerou a desonra por Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava suas recompensas. Pela fé, ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse no primogênito dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Os egípcios, quando tentaram, foram afogados. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de serem rodeadas por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não foi destruída com os desobedientes, por ter acolhido os espias em paz. Que mais direi? Me faltaria tempo para contar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exército estrangeiros. Mulheres tiveram de volta pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram seu resgate, para alcançarem uma ressurreição superior. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria e açoite. Sim, até foram algemados e presos. Foram apedrejados, posto à prova, serrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Vagaram pelo deserto e montes, cavernas e grutas. Todos estes que alcançaram bom testemunho por meio da fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus planejado coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Pela fé. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.